Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. A profecia se cumpre a cada dia. Pais contra filhos, periferia versus burguesia. Minha visão é triste e ninguém mais se entende. Será que o homem está deixando Deus contente? A profecia se cumpre a cada dia. Pais contra filhos, periferia versus burguesia. Minha visão é triste e ninguém mais se entende. Será que o homem está deixando Deus contente? Daqui eu posso ver o fim de mais uma era. Rasgarão o ditado: quem espera prospera. Minha visão é triste, mas deve ser dita. Tudo que o homem cria ajuda pro fim dos dias. Sentimento é recíproco entre polícia e bandido. Ódio trocado em forma de tiros. Eu vejo HIV acabando com a raça humana. Eu vejo a TV cada dia mais profana. Educação podre que ensina um pouco, quase nada. A professora se assusta quando o ministro a palavra é matar pra não morrer. Assim são os novos tempos. O mundo é de derrota, o mundo é de lamento. Hoje criança de 12 anda armada até os dentes. Será que o homem está deixando Deus contente? Pesadelo vivido, não visto em simples fotos. É triste dizer, mas minha visão é de holocausto. A profecia se cumpre a cada dia. Pais contra filhos, periferia versus burguesia. Minha visão é triste e ninguém mais se entende. Será que o homem está deixando Deus contente? A profecia se cumpre a cada dia. Pais contra filhos, periferia versus burguesia. Minha visão é triste, ninguém mais se entende. Será que o homem está deixando Deus contente? Há 2000 anos o homem busca paz, mas é sem sucesso. Travam lutas, batalhas, guerras e também protestos. Milhares de mortos, milhares de feridos. Século de incerteza, familiar sem abrigo. Criança com fuzil na mão em defesa da pátria. Com força, vigor e coragem, mas acabaram mutiladas. Explosões Atomic, Nagasaki, Hiroshima, deixando sequela para o resto da vida. Soldados romanos matavam cristãos e judeus. Hoje guerra religiosa, mate e use em nome de Deus. Eu vejo guerra no vermelho, eu vejo guerra no terceiro. Eu vejo guerra civil em países do mundo inteiro. É preciso igualdade, caso contrário, inevitável fim. É preciso resgate pro novo mundo construir. Minha visão é triste, mas tudo que falo é fato. Infelizmente, irmão, minha visão é de holocausto. A profecia se cumpre a cada dia. Pais contra filhos, periferia versus burguesia. Minha visão é triste, ninguém mais se entende. Será que o homem está deixando Deus contente? A profecia se cumpre a cada dia. Pais contra filhos, periferia versus burguesia. Minha visão é triste, ninguém mais se entende. Será que o homem está deixando Deus contente? Tudo que era sólido e estável está acabado. Tudo que Deus fez sagrado, o homem tornou pecado. Por poder, por dinheiro, por fama, em defesa dos interesses e da ambição, o homem financiou a guerra. Política expansionista, desumana e agressiva. É o bem contra o mal, na luta pela vida. Numa interminável festa de horrores na África. Crianças armadas, mutiladas na América, explosão das torres. Sangue por todo lado, sequela da violência. Sem terra, desabrigado, ciranda da incompetência. Mundo bomba relógio, visão do holocausto. Infelizmente é o homem que proporciona esse espetáculo. Mas Jesus veio à terra e se fez carne. Deixou no madeiro o pecado da humanidade. Parece ter sido em vão o sangue derramado. Jesus chorou e o homem fez pouco caso. Por isso enfrentamos dias difíceis. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da matança, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Será que o homem está deixando Deus contente?